1955. Eu tivera conhecimento da sua existência alguns anos antes. E se tinha pensado alguma vez nele, não sentira mais nada além de uma pontada de curiosidade, misturada com ressentimento. Mas agora, talvez a semelhança que ele tinha com a minha filha, a sua semelhança com Jamie, ou simplesmente o facto de eu ter tomado conta dele brevemente, tinha-me dado uma sensação esquisita de preocupação possessiva por ele. Ouvi as vozes lá fora, uma gargalhada repentina, e a minha irritação em relação a John Gray regressou em força. Como ousava arriscar Jamie e William? E para quê? Porque é que o maldito estava aqui, numa região selvagem, inadequada para alguém como ele? A porta abriu-se e Jamie espreitou lá para dentro. Vocês estão bem? Perguntou ele. Olhou para o rapaz com uma expressão de preocupação no rosto, mas vi-lhe a mão a segurar a porta com força e a linha de tensão na sua expressão. Ele estava tenso como uma harpa. Se eu o tocasse, emitiria sons. Muito bem, respondi agradavelmente. Achas que o Lord John quer beber alguma coisa? Coloquei a chaleira com água a ferver e, suspirando discretamente, tirei o último pão que eu pretendia usar na próxima experiência de penicilina. Sentindo que era um caso de emergência, agarrei também na última garrafa de brandy. Depois coloquei a compota na mesa, explicando que a manteiga, infelizmente, estava sob a custódia da porca naquele momento. Porca? Perguntou William, parecendo confuso. Na dispensa, respondi, indicando a porta fechada com um gesto de cabeça. Porquê que têm? Começou ele. E decidida, endireitou-se e fechou a boca, obviamente depois de receber um pontapé por baixo da mesa do seu padrasto, que sorria prazenteiramente segurando a chávena. É muita gentileza vossa receberem-nos, Sra. Fraser, disse Lord John, lançando um olhar de repreensão ao enteado. Peço desculpas por termos chegado inesperadamente. Espero que não estejamos a incomodar muito. Não incomodam nada, disse eu, a pensar já onde os iríamos deitar. William podia ir para o telheiro com Ian. Não era pior do que dormir no chão, como ele fazia. Mas pensar em dormir na cama com Jamie, com Lord John, na cama de rodízios mesmo ao lado? Ian, com um forte instinto para refeições, apareceu naquele momento delicado da conversa e foi apresentado no meio da confusão de explicações e cumprimentos no espaço restrito que acabou por atirar com a chaleira ao chão. Usando esse pequeno desastre como desculpa, mandei Ian mostrar a William as atrações da floresta e do riacho, com sanduíches com compota e uma garrafa de sidra para dividirem entre eles. E então, livre da presença que me inibia, enchi os copos com brandy, assentei-me novamente e olhei para John Gray com os olhos semicerrados. O que é que está a fazer aqui? Perguntei sem preâmbulos. Ele arregalou os olhos azuis e depois baixou as longas pestanas, pestanejando na minha direção. Garanto-lhe que não vim com a intenção de seduzir o seu marido, disse ele. John. Jamie bateu com o punho na mesa com tal força que as chávenas tremeram. As suas faces estavam muito vermelhas e ele franzia o senho furioso. Desculpe. Gray, por outro lado, empalidecera, apesar de continuar visivelmente controlado. Pensei pela primeira vez que ele estava tão nervoso como Jamie com este encontro. Peço desculpas, senhora, disse ele com um ligeiro meneio de cabeça na minha direção. Foi imperdoável. Mas posso dizer, no entanto, que tem olhado para mim desde que nos encontramos como se me tivesse encontrado deitado na sarjeta de uma casa de má fama. Agora também ele corava ligeiramente. Desculpe, disse eu. Da próxima vez aviso com antecedência para eu ter cuidado com a minha expressão. Ele levantou-se de repente e foi até à janela onde permaneceu de costas para nós, as mãos apoiadas no parapeito. Fez-se um silêncio muito desconfortável. Eu não queria olhar para Jamie, então comecei a prestar muita atenção à garrafa de sementes de erva doce que estava sobre a mesa. A minha esposa morreu, disse ele abruptamente, no navio, entre a Inglaterra e a Jamaica. Ela ia ao meu encontro, lá. Lamento imenso, disse Jamie baixinho. O rapaz estava com ela? Sim. Lord John virou-se para nós, recostando-se no parapeito, de maneira que o sol da primavera lhe emoldurou a cabeça, dando-lhe uma auréola brilhante. Willy era muito ligado a Isobel. Ela foi a única mãe que ele teve desde que nasceu. A mãe verdadeira de Willy, Geneva Dunsany, morrera no parto. O suposto pai de William, o conde de Ellesmere, morrera no mesmo ano, num acidente. Isto Jamie já me tinha contado. Assim, a irmã de Geneva, Isobel, tomara conta do menino órfão e aquele John Grey casara-se com Isobel, quando Willy tinha 6 anos, mais ou menos. Nessa época, Jamie deixara o emprego nos Dunsany. Lamento imenso, disse eu com sinceridade, e não me referia apenas à morte da esposa dele. Grey olhou para mim e meneou a cabeça em agradecimento. O meu mandato de governador estava quase no fim. Eu pretendia fixar-me na ilha, se o clima agradasse à minha família. Mas, encolheu os ombros, Willy ficou arrasado com a perda da mãe. Parecia adequado distrair-lhe a mente de qualquer maneira que eu conseguisse. Uma oportunidade apareceu quase de repente. Entre as terras da minha esposa, há uma grande propriedade na Virgínia que ela reservara para William. Com a sua morte, o caseiro pediu-me orientações. Ele afastou-se da janela, aproximando-se lentamente da mesa onde estávamos. Não podia decidir o que fazer com a propriedade sem haver e avaliar as condições. Então determinei que deveríamos ir a Charleston e a partir de lá viajar para a Virgínia por terra. Acreditava que a novidade da experiência tiraria William do seu pesar. E fico feliz por ver que parece ter resultado. Ele tem-se mostrado muito mais feliz nestas últimas semanas. Abri a boca para dizer que Fraser's Ridge não pareceria ser o lugar adequado. Mas depois pensei melhor. Ele pareceu adivinhar o que eu estava a pensar, pois sorriu-me brevemente. Tinha de ter cuidado com a minha expressão. Jamie, ler os meus pensamentos era uma coisa, e nada desagradável de um modo geral. Mas permitir que desconhecidos percebessem o que eu pensava era outra coisa totalmente diferente. E onde fica a plantação? Perguntou Jamie com um pouco mais de tato, mas com a mesma intenção. A cidade mais próxima chama-se Lynchburg, no Rio James. Lord John olhou para mim ainda irónico, mas com o bom humor aparente restaurado. São só alguns dias de desvio da nossa viagem para vir aqui, apesar da longura do seu ninho. Ele desviou a sua atenção para Jamie, franzindo o senho ligeiramente. Disse a Willy que você era um velho conhecido meu, de quando eu era soldado. Acredito que não se importe com a mentira. Jamie abanou a cabeça, esboçando um sorriso. Mentira? Acha? Eu não me importo nada com o que disser sobre mim, dadas as circunstâncias. E pelo que sei, é bastante verdade. Achas que ele não se vai lembrar de ti? Perguntei a Jamie. Ele já tinha sido palafreneiro na propriedade de Willy, um prisioneiro de guerra depois da Revolução Jacobita. Ele hesitou, mas depois abanou a cabeça. Acho que não. Ele só tinha 6 anos quando saí de Elwater. Foi há muito tempo. E para um miúdo, mais tempo ainda. E não haveria motivo para ele se lembrar de um palafreneiro chamado Mackenzie muito menos relacionar o nome comigo. Willy não reconhecera Jamie ao vê-lo, certamente, mas estava muito preocupado com as sanguessugas, para prestar atenção, fosse a quem fosse. Um pensamento ocorreu-me e eu virei-me para Lord John, que estava a mexer na caixa de metal que tirara do bolso. Diga-me, disse, assoberbada por um impulso repentino. Não quero perturbá-lo, mas sabe como é que a sua mulher morreu? Como? Ele pareceu assustado com a pergunta, mas recompôs-se depressa. Morreu de disenteria. Ou assim disse a sua criada. Entortou um pouco a boca. Não foi uma morte muito tranquila, creio eu. Disenteria, não é? Era essa a descrição padrão de qualquer coisa, desde disenteria amébica, a cólera. E foi tratada por um médico? Algum profissional tomou conta dela? Sim, disse ele com certo exagero. O que quer dizer com isso, senhora? Nada, respondi. Só perguntei porque me parece que foi aí que Willy viu sanguessugas a serem usadas. Ele demonstrou compreender. Ah, percebo. Não tinha pensado. Nesse momento vi Ian, que estava parado na porta. Obviamente relutante a interromper, mas com um olhar de urgência. Queres alguma coisa, Ian? Perguntei, interrompendo Lord John. Ele abanou a cabeça, o cabelo castanho em movimento. Não, eu agradeço, tia. É só que. E lançou um olhar impotente a Jamie. Bem, lamento imenso, tio. Eu sei que não deveria tê-lo deixado fazer isto, mas. O quê? Assustado com o tom de voz de Ian, Jamie já estava de pé. O que é que fizeste? O rapaz torceu as mãos, estalando os nós dos dedos de vergonha. Bem, sabe, o Lorde pediu para ir à latrina. Então contei-lhe sobre a cobra e que seria melhor que ele fosse fazer as suas necessidades na mata. Então ele foi. Mas depois quis ver a cobra. E? Foi mordido? Perguntou Jamie, ansioso. Lord John, que estava prestes a perguntar a mesma coisa, olhou para ele. Não? Ian parecia surpreendido. A princípio não conseguimos vê-la, porque estava escuro lá dentro. Então tiramos a tampa para vermos com mais luz. Vimos a cobra claramente. E então picámo-la com um galho comprido. E ela começou a mexer-se. Como estava escrito naquele livro. Mas não parecia muito interessada em morder. Ele lançou um olhar a Lord John e engoliu em seco, fazendo barulho. A culpa foi minha, disse ele, endireitando os ombros, da melhor maneira para aceitar a culpa. Eu disse-lhe que tinha pensado em dar-lhe um tiro, mas não queríamos gastar balas. E depois o Lorde disse que iria buscar a pistola do seu pai ao alforje para acabar logo com o bicho. E assim, Ian, disse Jamie entre dentes, para de reclamar agora mesmo e diz-me o que fizeste com o rapaz. Alvejaste-o por engano, é isso? Ian pareceu ofendido com aquela ofensa à sua responsabilidade. Claro que não, disse ele. Lord John riu educadamente, evitando mais recriminações. Tens a bondade de me dizer onde está o meu filho neste momento? Ian respirou fundo e visivelmente preparou-se para o pior. Está dentro da fossa da latrina, disse ele. Tem alguma corda, tio Jamie? Com uma economia admirável de palavras e de atitudes, Jamie chegou à porta em dois passos e desapareceu, seguido de perto por Lord John. Ele está lá dentro com a serpente? Perguntei, procurando depressa dentro do cesto de roupas, à procura de algo que pudesse usar como torniquete, se fosse o caso. Não, tia, garantiu-me Ian. Acha que eu o deixaria ali com a serpente? É melhor eu ir ajudar, disse ele. e também desapareceu. Corri atrás dele e encontrei Jamie e Lord John, lado a lado, na porta da latrina, a conversarem com as suas profundezas. Em bicos de pés, para espreitar por cima do ombro de Lord John, vi a ponta de um galho de chicória a sair pela beira da fossa. Prendi a respiração. Os movimentos de Lord Ellesmere tinham remexido o conteúdo da fossa. E o fedor foi suficiente para irritar as minhas membranas nasais. Ele diz que não está ferido, disse Jamie, afastando-se do buraco e desenrolando a corda do ombro. Muito bem, disse eu, mas onde está a cobra? Olhei nervosamente para o telheiro, mas não vi nada além das pranchas de cedro e os cantos escuros do fosso. Ela foi por ali, disse Ian, fazendo um gesto vago para o caminho pelo qual eu tinha vindo. O rapaz não conseguiu um tiro limpo. Então dei um empurrão à criatura com o galho. E não é que a infeliz se virou para mim e subiu pelo galho? Ela assustou-me, então gritei, soltei o galho, empurrei o rapaz e, bem, foi assim que aconteceu, finalizou ele. Tentando evitar os olhos de Jamie, ele foi até à fossa, inclinando-se, gritou: Ei, ainda bem que não partiste o pescoço. Jamie lançou-lhe um olhar que deixava bem claro que se algum pescoço fosse partido, mas evitou fazer mais comentários, concentrando-se em tirar William do interior da fossa. Este procedimento foi realizado sem mais incidentes e o candidato a nobre foi retirado, segurando-se à corda como uma lagarta a uma folha. Por sorte, havia dejetos em quantidade suficiente no fundo da fossa para amortecer a sua queda. Aparentemente, o nono conde de Ellesmere tinha caído de cabeça. Lord John ficou parado durante um momento no caminho, secando as mãos nos calções e observando o ser imundo na sua frente. Ele passou as costas da mão na boca, tentando esconder um sorriso ou tapar o nariz. E então os seus ombros começaram a tremer. Quais são as notícias do submundo, Perséfone? Perguntou ele sem conseguir disfarçar a gargalhada na sua voz. Um par de olhos azuis rasgados olharam para ele furiosos na máscara de imundície que escondia os traços do Lorde. Era uma expressão totalmente Fraser e eu senti náuseas ao ver aquilo. Ao meu lado, Ian tossiu de repente. Olhou rapidamente do conde para Jamie e novamente para o conde. Depois olhou-me nos olhos e controlou as suas feições, mostrando uma expressão séria. Jamie dizia algo em grego, ao que Lord John respondeu na mesma língua. E com isso os dois riram-se imenso. Tentando ignorar Ian, olhei para Jamie. Ainda com os ombros a tremer e tentando controlar o riso, ele achou por bem explicar-me. Epicarmo, explicou ele, no oráculo de Delphi, os seguidores em busca de esclarecimento atiravam uma píton morta para dentro da fossa e depois ficavam ali a respirar os vapores enquanto ela se decompunha. Lord John declamou, fazendo um gesto expansivo. O espírito em direção aos céus, o corpo à terra. William expirou com força pelo nariz, exatamente como Jamie fazia quando era provocado. Ian mexeu-se ao meu lado. Meu Deus, pensei eu, nervosa. Será que o rapaz não tem nada em comum com a mãe? E atingiste algum conhecimento espiritual resultante da tua experiência mística recente, William? Perguntou Lord John, tentando controlar-se sem sucesso. Ele e Jamie estavam corados, querendo rir à gargalhada, um riso que eu acreditava ser mais da tensão nervosa do que do brandy ou da hilaridade. Sua Senhoria, irritado, arrancou o lenço de pescoço e atirou para o chão, espirrando porcaria. Agora Ian ria, com nervosismo também, incapaz de se deter. Os músculos da minha barriga estavam contraídos por causa do esforço, mas vi que as partes de carne expostas por cima da gola do William eram da cor dos tomates maduros perto da latrina. Sabendo muito bem o que costumava acontecer com um Fraser, quando este alcançava aquele nível de ira, pensei que chegara o momento de separar o grupo. Disse eu, pigarreando. Permitam-me, senhores, apesar de ser leiga na filosofia grega, existe um epigrama que conheço muito bem. Entreguei a William o jarro de sabão de lexívia que trouxera em vez de um torniquete. Píndaro, disse eu, água é melhor. No meio da imundície, vi uma leve expressão do que poderia ser gratidão. Sua Senhoria fez-me uma vénia com muita educação e depois virou-se, olhou para Ian com raiva e atravessou a erva em direção ao riacho a pingar. Parecia ter perdido os sapatos. Coitado, disse Ian, abanando a cabeça com tristeza. Vai levar dias até se livrar do fedor. Sem dúvida. Os lábios de Lord John tremiam, mas a vontade de declamar poesia grega parecia ter desaparecido, substituída por preocupações menores. A propósito, sabes onde está a minha pistola? Aquela que William estava a usar antes do infeliz acidente? Ah! Ian parecia desconfortável. Ergueu o queixo na direção da fossa. Eu, bem, tenho receio que... Compreendo. Lord John esfregou o queixo imaculadamente barbeado. Jamie olhou para Ian longamente. Ah! Disse Ian, recuando um ou dois passos. Vai buscá-la, ordenou Jamie, num tom que não deixava dúvidas. Mas, disse Ian, agora, disse-lhe o tio, e deixou cair a corda suja aos pés dele. A maçã de Adão de Ian subiu e desceu uma vez. Ele olhou para mim com os olhos arregalados, como os de um coelho. Tira as roupas primeiro, disse-lhe, para ajudar. Não queremos queimá-las depois, pois não?